noite. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, chama meu nome, como chamar a Samuel. Senhor, abri minha boca e então fala por mim. Senhor, fala ao povo, como falaste entre os querubins. Os tabernáculos, Senhor, eu quero ouvir a tua voz que vem do céu. Aleluia, Senhor, chama meu nome, como chamar a Samuel. Senhor, fechai a boca dos leões. Senhor, nos dê a paz e a força aos corações. Aleluia, Senhor, eu quero ouvir a tua voz.